nós te aplaudimos de coração, Senhor. O Senhor encher a sua casa de alegres louvores. Aleluia. Eu pensei em quem tenho crido, Ele me faz vitória. Contra todos os inimigos, o maior comigo está. Mais poderoso que a morte, sobre ela triunfou. Fez de mim a sua casa de Aleluia.